fazendo o que eu quero, fazendo o som tocar no seu estéreo. Yeah. Todo dia tô trampando no corre, tô inovando. Os antiquados tô deixando em segundo plano. Vou representando, sigo me apresentando. Sabe como eu faço, então corre quando eu tramo. Sempre com meus manos em SP, tô no rolê. Fazendo o que? Um rap pra acontecer. Comprando combação, cumprindo a missão. Faz dinheiro, enche o tanque pra subir o avião. Com a conexão, tenho convicção. Que na mesma estrada que eu tô, tem vários irmão. Liga nós então, vamos tomar Chandon. Escuta aquele som, sabe onde eles estão? Fazendo negócios, ligando os sócios. É tudo nosso, guerreiro até os ossos. Força no braço, eu não vou me render. Não é o cansaço que vai me vencer. Vou além, não vou me render. Dá meu espaço, mostro pra você que eu vou além. Não vou me render, continuo aqui. Quando eu tô no palco, representativo. Tudo que eu preciso é um microfone ativo. Atirador de elite, vou narrando o que eu vivo. Poeta especialista, escrevo até um livro. Yeah. Muita disciplina, meu corre é um incentivo. Minha inspiração e a responsa no que eu digo. Então prossigo, na profissão perigo. Nascido em SP e até hoje sobrevivo. Ando na rua com a vitória em vista. A dedicação vai em busca da conquista. Caminho tá traçado, só não deixa pista. Pro inimigo, no camarote pra que assista. Muita atenção, na luta nunca pisca. Respeitando a hierarquia, vai seguindo a risca. Como em Las Vegas, no jogo a gente arrisca. Não compro parcelado, quero desconto à vista. Força no braço, não vou me render. Não é o cansaço que vai me vencer. Vou além, não vou me render. Continuo aqui. A cada passo faz só acontecer. Dá meu espaço, mostro pra você que eu vou além. Não vou me render, não vou me render, continuo aqui. Várias batalhas, mas eu não caí. E quem deixou falha, hoje não tá aqui. Não vou me render, não. Não vou me render, continuo aqui. Várias batalhas, mas eu não caí. E quem deixou falha, hoje não tá aqui. Não vou me render, não.